Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. And my son Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett? Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Quando os macacos dominavam o mundo. Boa noite, bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço. Eu sou a Rita Bernardo. Isto é o nosso discurso sempre. E tenho a dizer que hoje, em homenagem ao nosso primeiro programa, eu estou novamente fanhosa. O que é bom sinal, quer dizer que eu não apanho uma constipação desde novembro. Olha, muito bem. Bem, e nós hoje vamos ter um programa dedicado aos movies. À sétima arte. Vamos ter aqui uma convidada que é uma grande fã de cinema e mais tarde vamos apresentá-la. Exatamente. E pronto, e nós, olha, trouxemos muitas músicas para vocês. Espera lá, não é bem cinema, é bandas sonoras. Bandas sonoras, é claro. É importante referir, senão eles ainda pensam que vamos passar aqui certos de filmes e coisas. Isso era engraçado também, não fosse. Não, olha, podíamos ter posto um certo de um filme para começar. Sim, do Pulp Fiction ou qualquer coisa. Olha, assim. Olha, será fixe, vamos considerar nisso. Quando tivermos a editar, vamos considerar meter o Pulp Fiction no início. É verdade. Bem, e agora vamos, se calhar, já entrar a matar. Quer já entrar a matar? É, escolhe aí uma daquelas, assim, muito fortes. Olha, então eu vou escolher uma música de um filme de 2008, se não me engano, o Wanted. Wanted. Que é possível, olha, sinceramente não sei qual é o ano. Eu não me lembro do nome do realizador. Sei que é com a Angelina Jolie, o James McAvoy e o Morgan Freeman. Uhum. Morgan Freeman a fazer um grande papel. Morgan Freeman sempre a fazer um Sim, grande papel. Esse homem tem postura. Esse homem, em qualquer filme que ele entra, ele é espetacular. Bem. É daqueles atores mesmo de topo. E ele a fazer de mal é ainda melhor. É ainda melhor. Eu tenho a dizer, eu adorei este filme completamente. E é a ação do princípio até ao fim. E depois quando esta música aparece, é tipo, ah, e o final? Só eu mandar com o teclado à boca do outro e saltar as letras a dizer Exato, fuck you. É mesmo okay, não posso dizer isto na rádio, mas para dizer fuck you. A sério, o final está... Quem viu o filme vai logo reconhecer a música, mas quem não viu também acho que é capaz de... É capaz de gostar da música, nem Sim, que seja. E acho que também é capaz de reconhecer, de ter ouvido em algum lado, porque a música é relativamente conhecida. Sim, e é a música de quando, vá, ele... Quando ele se revolta. Ele se revolta e... Quando o protagonista se partir revolta. Partir esta p*** toda! Ele tinha uma vida muito desgraçada. Toda a gente lhe fazia, tratava mal e ele deixava. Aceitava os acasos da vida. Exatamente, ele aqui revolta-se e acho que é uma boa maneira de começar o nosso programa. E é uma boa maneira de pensar. Não deixemos as coisas acontecerem por acaso. Fazemos nós as coisas acontecer. Bora, Rita. The Little Things, Danny Elfman. Yeah. little things. Nós agora ouvimos Anthony Hamilton. Esta música faz parte do American Gangster, que é Stone Cold. Este é um filme de 2007, por isso nós estamos com filmes agora mais ou menos fresquinhos. Não temos cultura musical antiga, é só coisas recentes. Não, até porque nós dividimos com a nossa convidada, assim, exato, os mais antigos. Ela gosta muito de cinema clássico, traz aqui coisas mais clássicas e ícones do cinema. E nós eu não sei se vocês conhecem este filme, mas eu gostei muito. Foi dirigido por Ridley Scott e entrou o Denzel Washington a fazer do traficante de droga Frank Lucas. Aliás, eu gostei muito deste filme também porque inspirou o Jay-Z a fazer o CD dele, que vais espirrar. Não, vou-me conter para não espirrar. Continua, está sempre bem. Estava só a fazer o reparo deste filme inspirar o Jay-Z a fazer o grande CD American Gangster. Aliás, eu até pensava que tinha eu músicas. Só conheço um CD dele que é o nosso. Não é essa, Blueprint. Não sei se, Blueprint, é isso. Eu ia dizer Footprint. E também é muito bom. Desse CD só gosto assim daquela do Bonnie and Clyde, cá está tipo espetacular. Mas espera, é que há vários. Há mais do que um Blueprint. Acho que o último é o 2. Olha, sinceramente não tenho certeza, o que tem a música da Bonnie and Clyde que ele faz com a Beyoncé. Já é antiga. E é irónico que pouco tempo depois eles começaram a namorar, não foi? Acho que foi uma coisa. Sabes que essa não é das melhores músicas de Jay-Z, no entanto. Mas eu gosto também. Pronto. Não, eu gosto do Jay-Z, gosto daquela do 99 Problems. Acho que é postura. É, não, eu adoro essa música. If you have a girl problems, I can bear for yourself. Muito I've bem. Got 99 problems. A Rita virou-se para o lado negro da força. Virou para o hip-hop. És Boa. Tu, Joana, és tu. Eu acho muito bem. Eu aprovo. Continua. Pronto, é assim, não tenho muito mais. O Russell Crowe também entrou neste filme. E não sei, não tenho assim muito mais a dizer sobre este filme. Acho que quem não viu, acho que é um bom filme. Não é assim, é uma boa história. E pronto. Não sei. Queres passar mais uma musiquinha? A música que se vê que se vê muito bem na rádio. Preciso de uma pausa. Pronto, como eu ia dizer. A música que vem a seguir é uma ótima música. É de um filme que eu e tu gostamos muito, dos Piratas das Caraíbas. Ah, certo. Eu sou nerd por este filme. Somos duas. É assim, é uma música instrumental, portanto. Mas é muito boa. Eu acho que a música, só por si, traz-nos logo à memória o filme. É, a banda sonora tem esse efeito espetacular. E é, a banda sonora é espetacular. Tipo, tudo lá me lembra tipo Força de Mar e coisas do género. Acho espetacular. E pronto. É um grande Jack Sparrow. E que não ganhou um Oscar. Não percebo, não compreendo. Não se compreende. Johnny Depp ainda, coitadinho, ainda não ganhou. Mas... Devia ter ganhado logo com o Eduardo Mãos Tesoura, quanto mais. Sim, opa, ele tem personagens brutais. Ainda por cima, quando faz parceria com o Tim Burton, acontece magia. E entretanto ele não ganhou ainda nada, mas nós ficamos a torcer para que ele ganhe. Pois. Então se queremos passar agora. Passamos, sim. Skulls and Crossbones. E atenção que esta música, a banda sonora dos Piratas das Caraíbas, é feita pelo Klaus Baldet e pelo Hans Zimmer. Sim. Que também fez o Inception, sim. Que é um grande filme e uma grande banda sonora. E o Hans Zimmer entra no segundo filme e faz banda sonora do segundo e do terceiro, em conjunto com o Klaus Baldet, que faz do primeiro filme e faz justamente desta música, como eu estava a dizer, chama-se Skulls and Crossbones. quando os macacos dominavam o mundo. Rise, ele faz a banda sonora de um grande filme que é o Into the Wild. Com o Sean Penn. Sim, que é do Sean Penn. Sim. Exato. Por acaso, eu não me estou a lembrar do nome do protagonista, mas ele faz um ótimo papel, do Alexander Supertramp. Não sei se te lembras. Chegaste a ver o filme? Não. Olha, mas tens já, já me contaram a história. É que eu tenho uma coisa que eu nunca vejo. Há filmes que eu nunca os vejo na totalidade. Sabe, eu por exemplo, tenho uma maldição com o Pulp Fiction, porque acontece sempre alguma coisa que eu estou a ver o filme. É tão espetacular. Tens e eu, é dos não, melhores é que eu começo sempre. A ver o filme e o início é brutal, estás a ver? E depois, eu tenho que me ir embora para algum sítio. Houve uma vez que estávamos na viagem de finalistas e íamos a ver o filme. Ah. E entretanto, tivemos que nos ir embora. Olha, não sei. Não sei o que é que se passa. É, Tarantino é só brutal. Eu adoro os filmes daquele homem. É o Pulp Fiction, é o Kill Bill. É bestial. É tudo. É bestial, a sério. Eu acho que também eu acho que vou dedicar esta música ao Afonso, porque ele também gosta primeiro muito de Eddie Vedder e depois adorou este filme e também já agora a Margarida. Dedica, Joana, vai. É um filme para nós muito querido, que é muito fixe. E não sei, olha, não tenho muito a dizer. Aliás, eu vi o filme pela primeira vez, acho que até foi na aula de psicologia. É um bocado estranho, mas foi verdade, porque a senhora deixou-nos passar este filme e é muito fixe. E pronto. E o que é que tu tens mais para nós? O que é que eu tenho mais para nós? O que é que eu tenho mais para... Ah, pronto. Olha, tenho um que não podia faltar, que eu sei que tu não gostas, mas não podia faltar, que é dos meus filmes preferidos e é espetacular. E não se pode falar em bandas sonoras sem se falar neste filme. E é o Moulin Rouge. Gosto. Ah, eu não desgosto. Eu simplesmente não gosto. Não acho, tipo, não é o meu género de filme. Também quer não... dizer, não é que não seja o meu género de filme, mas há... Pá, não, dos musicais que eu já vi, não é de todo um dos meus preferidos. Sim. Mas eu sei que é uma opinião um bocado controversa, porque toda a gente adora este filme. Não, é assim, o facto de ser assim muito filme romântico e não sei o quê, é também isso. Não é o meu género. Mas o filme é extremamente engraçado, nomeadamente no início. No início, eu sou capaz de chorar a rir com aquilo. Eu sei qual é a música que tu trazes, mas a primeira música... passa no filme, eu sou completamente apaixonada por essa música. O Diamonds Are a Girl's Best Friend. Não, era aquela. There was a boy. Ah, sim, que é do 20th Century Boy, que é do David Bowie. Sim, foi essa a versão que passou, mas a versão original é do Nat King Cole. Exatamente. Pronto, como fala lá. Mas a música é realmente linda. Agora continuo a falar da música. É que é espetacular. E pronto, enfim. Já me esqueci que essa é a primeira música do filme, exato. Depois é que veio o Diamond. Uhum. Mas esta não é das primeiras e é uma música que eu adoro. Adoro. E acho que está qualquer coisa de espetacular. Tem uma força. Eu também adoro essa música. A versão original é dos Police. Chama-se Roxanne e no Moulin Rouge é cantada pelo José Feliciano e pelo Ewan McGregor. Uh-huh. E chama-se El Tango de Roxanne. Uh-huh. Vamos ouvir. On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Rivers my heart, feelings I get. Thank you. E acabámos de ouvir uma música que é de outro filme, que também me é muito querido, que eu simplesmente adorei o filme, que é o Departed, em português, Entre Inimigos, e tem grandes prestações do Jack Nicholson, do Leonardo DiCaprio e do Matt Damon. Uhum. O Jack Nicholson é outro para mim que é para par com Morgan Freeman, são os reis totalmente. A música que acabámos de ouvir. Então gostas daquele filme em que entram eles os dois? Como é que se chama? Bucket List. Exatamente. É espetacular. É um grande filme. É um grande filme mesmo. Eu não sei como é que se chama em português. Em inglês sei que é o Bucket List. Ai, não faço ideia. Português. Nunca é tarde. Nunca é tarde mais. É exatamente. É isso mesmo. Mas a música. É que as pessoas já esqueceram. Esta música bem bacana, cheia de energia. É dos Dropkick Murphys e chama-se I'm Shipping Up to Boston. Uhum. E eu lembro de estar a ver o filme e de pensar, pela sonoridade, porque pronto, eles têm esta sonoridade muito própria, de juntar assim o rock mais pesado com ritmos celtas e coisas do género. E eu pensei logo, isto é Dropkick Murphys, só pode. E cenas de pancada com esta música, epá, é assim, qualquer coisa. Epá, acho que fica que nem uma luva. Eu não faria melhor. Adoro. E tu? O que tens para nós assim? Agora, nada a ver. Eu fiz um bocadinho batota, acho eu, porque trouxe aqui o filme This Is It. Desculpa, não resisti. O This Is It seria uma série de concertos que o Michael Jackson ia dar. Exato. Entretanto, faleceu. E entretanto, estes ensaios acabaram por dar este comentário que é o This Is It e mostra Michael Jackson em ótima forma. Gostei imenso. Este filme tem, não sei, está mesmo. Para uma pessoa, né, para uma pessoa que é fã de Michael Jackson, é um bocadinho emocionante. Acho que é uma boa homenagem, é um bom tributo, é uma boa maneira de se despedir dele. E depois, porque tu vês Michael Jackson realmente. Ainda em ótima forma, percebes? Porque eu continuei a achá-lo muito magro. Sim, isso estava, mas se tu fores ver o filme, há ainda muita energia, percebes? Sim. E vê-se o amor que ele tem àquilo. É qualquer coisa de espetacular. E pronto, e entretanto, tinha que escolher uma música, que é sempre difícil escolher uma das músicas de Michael Jackson. Mas diz-me só, o filme foi editado em DVD, é que eu não tenho a certeza. Sim. Saiu para o cinema, não é? Foi o realizador, deixa-me só dizer que é o Kenny Ortega. E isto saiu, acho que foi em 2009. Será? Acho que sim. Ele morreu em 2009, foi no ano em que ele morreu, foi em outubro ou em novembro, acho que sim. Eu lembro de ter visto o filme no cinema, mas na altura especulava-se que o filme só ia estar no cinema, não ia sair para DVD. É sim, eu não tenho bem certeza. Daí que eu fiquei na dúvida. Eu tenho um DVD. Pirata. Exato, mas eu por acaso acho que já ouvi no videoclube. Mas eu não tenho bem certeza, olha, realmente fica aqui a dúvida. No ar. Pronto, e a música que eu trouxe foi Smooth Criminal. Eu adoro. A versão dos Alien and Farm, então. Olha, também podia ter escolhido que isso entra no American Pie. Eu adoro essa música. Ainda bem. Porque da outra vez, eu acho que a música que eu trouxe já era Pretty Young Thing, estás a ver? Sim. E achei que esta agora ia assim mais ritmo. Exato. Pronto, e depois o videoclipe também é fixe. E é essa que eu vou deixar agora. Vamos Smooth Criminal. Stupid, I look at the table. quando os macacos dominavam o mundo. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't. Tear this motherfucking roof off like Rudolph's cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no MacGyver. And these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought of caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. aqui foi a Lose Yourself do Eminem. Acho que não podia faltar esta música, que também ganhou um Oscar. É do filme 8 Mile. Eu gosto muito dessa música. Eu também gosto muito desta música. Nós estamos agora aqui um bocadinho a falar do Eminem. Gostamos mais da parte inicial do Eminem, não é? Uhum. Que um bocado para a frente já não gostamos muito. Mas pronto, esta música acho que continua a ser uma das melhores músicas do Eminem. Tem muita emoção. E depois também tu ouves a música num contexto no filme, não é? Que faz todo o sentido. Claro. E também não, é um filme relativamente bom. E tem aquela frase que eu te disse há uns tempos que era muito especial para mim. E por acaso não a tirei daí, mas essa música também... Também a tem. Também a tem. Lembras-te da frase? Espetacular. You can do anything you set your mind to. Yeah. Eu. Man. É qualquer coisa de espetacular. E agora, vamos mudar completamente de tom? Vamos mudar completamente de tom. Vamos mudar completamente de registro. A música que eu trago agora, tenho a conversar, que é de um filme que eu não vi. Eu não vi o filme, mas adoro a música. Acho que é das músicas a par com aquela dos The Cardigans, Loveful, do Romeo e Julieta sim, também. Sim, sim, sim. Não passei por uma razão que vocês já vão ver. Mas a par com essa música... acho que é das músicas mais fofinhas de sempre, que é dos Moldy Peaches e chama-se Anyone Else But You e é a banda sonora do filme Juno. E eu vi o filme e é um filme que tu vais adorar quando o viste, certeza. E eu já não lembro como é que se chama. Eu acho que ela também estava nomeada para um Oscar, a protagonista, faz um grande papel, que ela parece muito mais nova, mas ela já tem uns 20 e tal anos, a protagonista, e é um grande filme, sim senhora. Tá bem. Vamos ouvir então. Vou meter na lista para ver. Anyone else but you. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else. But I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else. But pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else. But I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else. But you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else. But Don Quixote was a steel-driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else. But squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else. But you But you. Bem, e agora passamos a uma música do filme O Fabuloso Destino da Amélie. A banda sonora é de Ian Tiersen e a música, esta música que acabámos de ouvir, chama-se Campetine do Notre ET. Ian Tiersen é qualquer coisa. É. E eu, pronto, devo confessar que também não vi, que eu não vi este filme e é uma grande falha minha. Eu tenho lá em casa que não vi, que é uma falha ainda maior. Eu tenho em DVD mesmo, que eu lembro de comprar o filme para ver e pronto, não... Eu já conhecia a música, mas depois... A Rita, que esteve cá no nosso programa, mostrou-me uma gravação dela a tocar esta música no piano. Eu comecei a gostar ainda mais desta música. E pronto, olha, só tenho boas críticas deste filme, por isso é um filme a não perder, de certeza. Hoje vou para casa e vou ver o filme. Tem que ser. Tem que ser. É sábado à noite, tenho que ver o filme. É verdade. É verdade. E, bem, a música que eu tenho a seguir é uma música de um filme que vocês todos com certeza se lembram. Que é o filme Doidos por Mary, uhum. com a Cameron Diaz, ou em inglês There's Something About Mary, que é onde há aquela célebre cena do gel do cabelo. Sim, sim, sim. Que eu não consigo evitar de me rir quando vejo isso. Assim, qualquer coisa. E a música que eu tenho é uma música muito conhecida, que é, se não me engano, dos anos 70, acho eu. Olha, não sei. Não tenho a certeza porque não tenho escrito, mas sei que a música já é mais antiga. E é dos The Foundations. Uhum. E é uma música que toda a gente conhece e deixa-nos naturalmente bem dispostos e chama-se Build Me Up Buttercup. I need you. nós agora ouvimos a senhora Aretha Franklin com I Said a Little Prayer for You. Esta música, nós estamos... Não é preciso dizer de que filme é que é. Não é preciso. Okay, mas pronto, já agora, o casamento do meu melhor amigo. Nós decidimos à última da hora pôr esta música, porque nós estávamos fartas de cantar esta música na altura, no programa de jazz. Jazz. Yeah, com o Oscar, e agora nunca mais nos lembrámos desta música. E falámos do filme, inclusive. Que, por isso agora não podia faltar. Que associávamos a música imediatamente ao filme. Sim, sim. É que, eu não sei se para os nossos ouvintes também acontece, mas realmente quando eu ouço esta música a primeira coisa que me vem à cabeça é este filme. Exato. E eu que nem sou muito comédias românticas, eu até gostei deste. Eu também, a Julia Roberts ali naquele não, papel. Não, eu gostei da Julia Roberts completamente desesperada. Achei muito bem. Já no... Ai, não consigo dizer o apelido. Aquele filme da Erin Brockovich, sim, é sim, esse? Sim, é sim, esse? Sim. É o apelido. Pronto, também... Também teve... Com esse acho que ela ganhou um Oscar. Uhum. Quantos Oscars é que ela tem? Não faço ideia. Ou um ou dois. Ela não ganhou um Oscar com o Pretty Woman? Não sei. Eu sei que ela foi nomeada, mas eu não sei se ela chegou a ganhar. Sei. Se calhar, eu tenho a sensação que ela só ganhou um, por isso. Temos que ir ao IMDB e tirar estas informações todas, fazer o trabalho de casa. É, realmente nós não temos que ter vergonha na nossa cara. Mas pronto, vamos compensar, vá, com o que trazemos a seguir. Uhum. Né? A nossa convidada está quase a chegar, está aí, já entrou pela porta. E enquanto ela chega e não chega, nós vamos deixar-vos com o Monkey Business, não é? Uhum. Até já. Até não. Já. Monkey Business. A sugestão desta semana vai para Richie Campbell. É verdade, a novidade do reggae vai dar um concerto grátis. Com apenas 23 anos, Richie Campbell é já reconhecido como um nome incontornável do reggae nacional e começa a deixar a sua marca no panorama internacional, colaborar com grandes artistas como Kimani Marley, filho de Bob Marley. Campbell acaba de lançar o seu primeiro trabalho na Ótimos Discos, trabalho que tem o seu próprio nome. E no dia 14 de Abril estará ao lado de nomes como Orelha Negra, Nez e Damian Marley para um concerto no Pavilhão Atlântico. Entretanto, poderás vê-lo no Pavilhão de Macau, hoje, em Louros, às 22 horas. Não percas, nós voltamos para a semana com mais Monkey Business. Bons concertos! Monkey Business. Olá, e estamos de volta, já temos aqui connosco a nossa convidada, não é, Joana? É verdade. Olá, Rita. Olá, Joana e Rita. Nós temos aqui uma grande fã de cinema, por isso é que nós trouxemos hoje a Rita aqui. Ana Rita Brito. Ana Rita Brito. Rita para os amigos. Mas tem que te apresentar, tem que dizer quem és. Obviamente. Que é para as pessoas saberem quem é que tu és, podem gostar muito de ti e convidam-te para... Podem-me adotar. Exatamente, ou isso. Então, a Rita é a editora de cultura aqui da ESC-CFM. Não me convenci. E também está envolvida comigo num projeto. Exato. Olha, então se calhar podemos começar a falar nisso. Queres? Falem lá um bocadinho do vosso projeto. Diz o título, que o título é bom. O título, o nome do programa é Ecleticamente Falando. Uau! Muito bem. Ainda muito não bom. Começou, mas há de começar para breve. Ainda nos faltam aquelas coisinhas mentiras que nós temos aqui, que são jingles e essas coisas. Sim, as coisas técnicas. Exatamente. Mas os nossos cérebros juntaram-se os dois e... Exato. E automaticamente, faíscas. E aconteceu logo. Magia. Logo. Foi, não sei. E ela completa a minha falha no cinema. Completa a minha falha no cinema. Então, vai ser sobre arte em geral? Não vai ser nada em... Nós não queríamos fazer aquela ideia do magazine, porque isso já... Sim. Há outro programa, mas seria um programa que abordasse tudo, desde a cultura, ecleticamente falando, desde concertos, a exposições, a cinema, festivais, de tudo, portanto, fazemos uma viagem pela atualidade também, sempre com boa disposição, e é quase, no fundo, pôr o microfone e deixar ver o que acontece. Sim, exatamente. É o que a gente faz aqui, e eu deixo falar nós hoje, vamos... que é convidada. Nós hoje escolhemos o cinema, não é? Obrigada, por isso hoje a viagem é para o cinema. Oh, que grande viagem. E bandas sonoras, nomeadamente. Isso. E queres falar um bocadinho da tua relação com o cinema? Assim, muito... Assim... Há bocadinho, eu vou-vos só contar uma coisa. Nós há bocadinho estávamos Estávamos no 3. E a Rita estava a dizer, a vida pode estar a correr muito mal, mais ou menos assim. Mas o cinema é uma coisa sagrada, é verdade, certo? É verdade, é verdade. Não, e é aquilo até que vocês estavam a dizer, porque eu tinha, porque até trouxe uma lista das músicas e com comentários em baixo, porque de facto é uma coisa tão inerente à minha personalidade que mesmo eu posso estar a baldar-me a montes de aulas de faculdade, posso estar True story. Posso estar a falhar em alguns aspectos da minha vida, mas sei que pegar naquele DVD e me sentar, quer dizer, é uma experiência magnífica. Ainda ontem estava a rever as passagens dos filmes, das músicas, e estava a ver o Cinema Paraíso, que é até uma faixa que até vocês vão pôr, e eu própria olhei para aquilo e fiquei, bolas, isto é tão... eu sozinha emociono-me quase a ver um filme, porque é cinema puro. O cinema, quando é bom, é fantástico, tem um poder enorme, enorme. E isso é um bocado... É aqui a paixão a falar. É um bocado nerd, mas é pronto, olha. Qual nerd? É assim, olha. É assim, então e queres meter já a rodar a primeira? Pode ser, exato, até vem no contexto do Cinema Paraíso, portanto, a faixa que eu escolhi foi a faixa principal do filme Cinema Paradiso, em italiano, Cinema Paraíso em português, uhum. que é de um grande compositor italiano, Ennio Morricone. É uma grande música. Esta música, muito, muito rapidamente, se vocês conhecem a música do E.T., Indiana Jones, as músicas icónicas do cinema, uhum. isto é uma música icónica do cinema italiano, europeu. Este filme fartou-se ganhar prémios. Esta música, sem dúvida, na minha opinião, e vocês vão ouvir também, uhum. esta música representa a magia do cinema, tudo, sem dúvida. Vocês ouvem isto, isto é cinema puro. É muito bom. Vamos ouvir então. Thank you. going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River. Ok, acabámos de ouvir então a música principal do Breakfast at Tiffany's, Bonequinha de Luxo, se quiserem em português. Com a, ah, filme, isto parece o nome do filme. Exato, não? Exato. Porque as traduções são péssimas. Então, o padrinho em brasileiro é o Grande Chefão. O Grande Chefão, sem dúvida alguma. Não, mas esta música é a música icónica do filme do Audrey Hepburn, naquela, o filme icónico dela, ela com a boquilha, do vestido preto. Sim. Esta música é a música quando ela, Oliver Lightly, sabem quem ela é, aquela, não, é uma espécie de acompanhante de luxo e tal, e ela apaixona-se, engraça-se por um escritor falhado na vida, e então esta é a cena em que ela está no parapeito com uma toalha na cabeça e de repente começa a tocar, e vemos um momento de fragilidade e de sensibilidade. É bonito, é bonito. Oh. Mas, olha... Vamos falar dos Oscars. Bora. Os Oscars foram agora há pouco tempo. Sim, acho que é porque... O que é que tens a dizer? Desiludida? Surpreendida? Não. Não. Agradada? Desiludida com a cerimónia? Sim, fiquei muito eu também. Com a cerimónia. Aliás, tu foste lá escrever Irés no meu... Vais ver. No meu Facebook. Mas era mesmo isso que eu estava a dizer. Ah, mas foram depois? O quê, o quê? Tu disseste que não ias ver os Oscars. Não, eu pus Boring. Ah, porque vi. E achei que a cerimónia foi uma seca. Não, a cerimónia foi uma seca, porque... Mas eu gostei até dos vencedores. O James Franco estava devido a pedrado. Estava, não estava. Estavam demasiadamente fechados. E ela estava muito bem, ela estava muito animada, mas ele mudou de vestido 1500 vezes. Vestidos muito giros, exatamente. Mas como já é hábito. Não, mas olha, são os vendedores. os vencedores, achei que era muito previsível. Quer dizer... Foi uma grande perda para o Black Swan, porque estava à espera que o Black Swan levasse tudo. Mas foi a consagração do King's Speech, consagração do Colin Firth, finalmente. Ele finalmente chegou a Hollywood, saiu de Inglaterra e chegou a Hollywood. Mas também fiquei muito contente pelo Inception, porque o filme é extraordinário e tinha que ganhar a parte técnica. Se não ganhasse era roubo, era roubar o Benfica. Isso não pode ser. Não, mas achei que a cerimónia foi muito equilibrada. Fiquei um bocado triste com a apresentação. Eu também. Com a cerimónia em si. Não foi. Sim, eu acho que até o ano passado foi um bocadinho melhorzinho. O ano passado foi com o Steve Martin e com foi com o Steve Martin e com o Alec Baldwin. Acho que sim. Ou foi com o Hugh Jackman? Não, foi o Hugh Jackman, acho eu. Que até no início... Ah, pois foi o Hugh Jackman. Há dois anos é que foi. Como é que se chama a apresentadora deste ano? Anne Hathaway. Pronto, ela também entrou no início. E fizeram aquele medley muito bom. Exato, e foi fixe. Eu não consigo deixar de... Quando pensei o Jackman em pensar no anúncio da Lipton. Não, mas sabes que eu acho que foi precisamente, ele deu-se tão bem, ele foi um dos melhores apresentadores, foi um dos, tirando o Billy Crystal, que é o icónico apresentador dos Oscars. Claro. O Hugh Jackman num ano conseguiu arrumar 20 pessoas a um canto. Ele saiu-se tão bem que automaticamente disseram, pá, este gajo é muito bom. E a Lipton, claro que viu que ele era muito musical, mas foi para vender a ST. E pronto. Foi isso. Eu, por acaso, este ano fiquei contente, pelo menos do Facebook não ter ganho. Isso já foi. Também já foi bem. Eu sei que não. Não fazia sentido, mas era um filme. Mas ganhou os prémios certos, ganhou a questão do argumento adaptado. Aliás, não, o argumento original até, foi Alan Sorkin. Acho que foi justo agora. Ganhar o melhor filme seria. um bocado estranho. Isso não, é muito sim. comprado. Eu fiquei feliz com o King's Speech. Eu também. Virou um filme. Ainda, sim, sim. Ainda virou por um cima... Filme. Ainda não vi. Acho que viram muito bom. Mas ainda por cima é mesmo em inglês, não é? É isso. Fiquei contente porque não ganhou, supostamente, a rede social, não é? Eu, se calhar essa rede social ia ficar extremamente... Sim. Mas olha que eu também estava um bocado de torcer pelo Black Swan, porque eu adorei sim. o filme. Sim, o filme. Não vi, eu foi essa grande falha aqui, meia culpa, não vi o filme. Mas já me disseram que é espetacular. Mas acho que tu vais adorar, por acaso. Eu fiquei mesmo a pensar no filme quando acabei de ver. Aquilo é muito, já me disseram que em várias salas que as pessoas são capazes, ficam 5 minutos só a ver os créditos, sabes? A sentir. É. Que sim, e nesse aspecto. É que é mesmo. Consegue ser mais forte. Eu vim na sala, pronto. Fiquei na sala assim. E nesse então aspecto, quer dizer que não foste ao cinema. Não foste. Ai, ai. Pirata. Tiraste. Ai, ai. Não. Mas ia só dizer que neste caso até foi mais forte do que o discurso do rei, não é? Porque é uma coisa que tu ficas um bocado perturbada sim. no final de ver. Mas o discurso do rei não fica nada atrás. Eu acho que o discurso do rei tem uma coisa fantástica que é completamente diferente do Black Swan. O Black Swan, de facto, vive muito de sequências, imagens, coreografias. Muito efeitos tipo de luz. Exato, muitos efeitos, quase uma coisa muito técnica, uma boa banda sonora, mas o King's Speech é acting. Acting puro, é sim. pôr a Helen Bonham Carter, pôr Jeffrey Rush e pôr a Colin Firth numa sala a fazer exercícios vocais. Aquelas coisas que diz isto é completamente estúpido, mas que faz todo o sentido. E depois tem uma excelente banda sonora, tem concerto de Mozart, tem Schubert, tem sim. Uma ponta à outra. Bem, se calhar nós íamos a uma próxima música, não acham? Vamos, sim, claro. Ok. Então posso... Podes introduzir. Vou introduzir. O que é que tu queres passar agora? Já que estamos numa de King's Speech e música clássica, aproveito para então introduzir uma faixa que me é muito querida, que é do filme do Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Portanto, Stanley Kubrick, vocês se associam pelo Laranja Mecânica e os 2001 Odisseia no Espaço. Mas este é um filme que ele fez muito bom sobre um homem, no ator Ryan O'Neill. Não sei em que século ia isto, não pesquisei, é uma grande falha minha, mas pronto, isto não interessa, não interessa. Até parece que nós fazemos pesquisa. Pronto, pronto, ele é uma espécie de conde, e então todo o filme é toda a ascensão e queda dele. Ele começa por ser uma pessoa completamente, quase um casanova, completamente jovial, mas acaba por cair em desgraça, pelo jogo, acaba por perder a filha e tudo mais. E esta música é de Schubert, esta música até foi usada há pouco tempo, com muita pena minha, no anúncio do Manzarra, da Ótimos. A sério? Sim. Qual? Este novo? Eu não sei. Não, este novo é tipo Kill Bill. Ah, sim. Mas sim, o anterior era tipo corte francesa, lembram-se? Já sei qual é. Então, pronto. Essa música é a que nós temos aqui, então é o trio para piano, violino e violoncelo, em bi bemol, por acaso alguém estar interessado em querer tocar. Schubert. Vamos. Thank you. Ok, então a música que acabámos de ouvir é também dentro do ambiente de corte, Maria Antonieta da Coppola, prodigiosa Coppola. A música que ouvimos é I Don't Like It Like This, dos The Radio Department. É uma música, este filme, no fundo, este Maria Antonieta, quase Maria Antonieta indie. Eu nunca vi filme de época com uma banda sonora tão atual. Sim. A Coppola tem esta mestria. Esta é a música especial, porque é quando ela finalmente chega à corte, conhece o rei Luís, acho que não chega a ser o 14. Meu Deus, falta de pesquisa. Não, por acaso não sei também. Também não, não tantos, é o 14, é o 15, é o 16. Há uma série deles, portanto, há de ser um deles. Ela então conhece o meio caminho de cada carruagem, depois finalmente muda de roupa na carruagem, depois chega. Então a música é toda a viagem dela, a ideia de continuidade. Ou seja, é aquela viagem que nós todos fazemos todos os dias, no metro, no comboio, seja onde for, é a música ideal para a viagem. E ela chega e então a música acaba precisamente quando ela põe um pé fora da carruagem e sai da corte e o povo todo fica a olhar para ela. Ela fica miúda, quase 16 anos, a pensar, bem, eu vou governar isto como. Mas pronto. Já viste o novo filme da Coppola? Não, ainda não. Eu estou muito ansiosa. Já li quase toda a crítica. Portanto, sim, mas sei eu vi mais críticas. Sim, mas há dois polos. Há quem diga que, pronto, é Coppola, é assim que ela faz, é uma miúda rica num hotel, pelo menos com o pai, é a relação que ela tem com o Francisco Ford Coppola. E devemos aceitar isso, é ótimo, é o estilo dela, pronto. Há quem diga que não, estamos fartos, é uma porcaria, estou farto de ver dramas existenciais. Eu preciso ir ver. Também vi mais críticas ao filme novo do Woody Allen e eu gostei. Pois. Eu não vi. Mas sabe uma coisa muito engraçada que a minha mãe me disse? Que as pessoas vão muito mais ao cinema pelos trailers do que pelas críticas. Quase ninguém lê as críticas. A arte de cativar as pessoas está no trailer. E atenção, quem faz o trailer, ainda há dias falei disto com os meus pais, quem faz o trailer não são os realizadores, são agências de marketing especializadas. Portanto, já me aconteceu muitas vezes ver trailers e dizer, pá, que filme tão fixe. E depois não vem tem nada a ver com nada. Bolas. E não, e eles editam as cenas. Mas se calhar eles tinham muito mais jeito, se calhar, para editar o filme. Se calhar. É sério, porque há trailers muito bons e tu vais a ver o filme e não tem nada a ver. E o trailer do Inception é daquelas coisas que tu não consegues perceber. Já não me lembro. O trailer do Inception. O filme é tão. O Inception é tão. What the fuck? Tão à frente, é tão brutal. Quer dizer, o Christopher Nolan teve para uns 7 anos para conseguir fazer o filme. Pois. Sabe a ver, né? Que o trailer não faz justo sequer ao filme. Isso é que devia ser um bom exercício de escola de cinema, que é pegar num filme e dizer, vá, façam lá agora o trailer. Desafios. Uhum. Porque é de uma complexidade enorme. Sim, também vai depender um bocado da complexidade também do filme, não é? Sim, sem dúvida. Eu pelo menos vou pelos trailers e pelas sinopses. Eu vou muito pelos trailers também. Não, eu acho que mais por quem entra. Ou quem também. Faz. Tá a ver? Quem faz o filme normalmente tem pronto. Tem influência na tem sua influência escolha. Na minha é escolha. O realizador, faz todo o sentido. Está bem. Então, Ivá, conta-me fora do cinema. Jornalismo. O que é que estás aqui a fazer? Olha, eu venho cá ajudar a nação todos os dias, buscar-os. Não. É no pacote! Não, aliás, é no pacote. É a música que eu e o João temos para a donação. Tens a da Rosinha, neste momento. Aquela selva. Ai, que horror, isto é tão mal. Opa, não, olha, entrei no curso. Ai, meu Deus. Estávamos a falar do pacote. Do pacote, era o pacote, de facto. Estamos a falar deste. Acho que vou deixar esta parte. Mas eu acho que sim também. É assim mais... Então, mas pronto, sobre o jornalismo, muito rapidamente. Entrei e tal, quero fazer isto. Epá, se calhar não é isto que eu quero fazer, sabe? Junta-te. Eu acho que não há ninguém da nossa turma que... Quer dizer, há aquelas pessoas que são convictas que é isto que querem fazer, mas há muita gente também que já está a dizer é bom e tal ter o curso, mas há mais coisas que eu posso fazer, de facto. Sou muito novo e tal. Mas não, gosto não, mas muito, olha, muito que curso. Eu quando entrei Temos aqui, eu fiquei, pá, estupefacta, porque há pessoas que estão querem mesmo ser jornalistas. Né? Quer dizer, faz sentido, estamos no curso de jornalismo. Sim, mas sim. Eu vim aqui um bocado, não sei, a ver sim, o que sim. é que Mas nós viemos sem currículo, sem nada, e há pessoas que já estão muito dentro da área, isso que queres dizer? Não, há pessoas que estão mesmo... Têm obstinação. Não, e... estão mesmo determinadas a seguir isto. Eu acho que não tenho essa determinação, porque não estou... Não sei. Eu acho que a determinação. Estou sempre aberta coisas. A muitas coisas. Eu não quero fazer só uma coisa, percebes? Não estou a ver presa a uma profissão, muito sinceramente. Estás a ver-te no desemprego. Ai, por favor, não comecem com isso. A vir a fazer mais. Não sei. Não, a sério. Ainda bem que tocaste no desemprego e tal, de linda geração arrasca. Honestamente. Olha, relembrando, protesto é hoje. É hoje. Ah, exato. Sim. Aliás, é não, hoje. Hoje é sábado. Quando isto passar já vai ah, ser. Ah, é hoje, pois é. Quando isto passar já estamos lá no meio. Quando isto passar já foi acabamos de vir lá. Sim, exato. Estava é forte, isso. Estava muito forte. Oh. Não, não, agora eu... sim, vamos a voltar a isto. A sério, isto é uma coisa que está muito tempo da confusão. E pela por é, muita gente a falar, é o Miguel Sousa Cardoso, é a Stilwell, e depois querem petições, ah, é desculpa e tal, tal. Eu sei, mas eu sou uma coisa. Lá porque nós vamos acabar no desemprego, nós não podemos deixar de estudar nem de trabalhar, certo? Claro. Está nas nossas mãos, nós temos as ferramentas, está na... E reparem... Não, e, o país, ser empreendedores. O país não é exato. Bom, de facto. O Estado não dá assim tantos apoios, é verdade. Mas eu sou uma coisa... Não, tem que partir de nós. O empreendedorismo tem que partir de nós. Temos que pegar em nós e ir embora. Há aquela frase célebre do Kennedy que é não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu país. Eu, honestamente, sim. Por este país não quero fazer rigorosamente nada porque ele não faz nada por mim. Honestamente exato. Falando. Agora... Mas se queres fazer por ti. Mas de certeza que eu, honestamente... E Deus não vai castigar por isso. Eu não vou acabar numa caixa de Pingo Doce porque não vou deixar que isso aconteça. Por isso, vocês... Essa geração diz, ah, os todos, epá, acabam se quiserem, então, mexam-se. Porque se pensarem bem, as raparigas que estão de facto na caixa do Pingo Doce em Algés, que eu vou lá quase todos os fins de semana, são miúdas que realmente ou não acabaram o curso, ou não acabaram a escola, ou são coisas muito mais complicadas do que isso, sabem? Sim, tenho, e tenho são aquelas uma... pessoas que geralmente nunca vão às manifestações, porque não se queixam, percebem? Eu acho que nós, parte de nós, temos que ser nós a fazer achas isso. Achas que vão mais estudantes, pessoas com mais, não é mais estudos, mais... habilitações que vão protestar mais. Acho porque sim. Como têm educação, sabem porque é que estão a protestar. Eu vou correr o risco de parecer, mas pronto, é assim que eu penso, vou correr o risco de parecer um bocado arrogante e se calhar má, mas nós somos mimados, nós temos muitos acessos, nós, quer dizer, nós em comparação com uma rapariga que se calhar está na caixa do Pingo Doce, que tem se calhar um rendimento no máximo de 500€ por mês, quer dizer, elas não se vão queixar, nós é que nos queixamos, mas nós temos muito mais condições sim. Do que elas, percebem? Acho que elas estão a partir de desvantagem e elas não se queixam. Acho que nós temos que, por exemplo, aquela coisa da Isabel Stilwell da petição no Facebook, que é extremamente atual, que eu fui ver. Olha só uma coisa, eu estive a ler o que a Stilwell diz, e o que a Stilwell diz tem uma certa razão. No tempo dos nossos pais, não haviam Erasmus, não haviam bolsas. Tu, quer dizer, era muito mais complicado. Eu não estou a dizer que se desculpa e que okay, é sim, temos, mas tu temos que nos aceitar, contentar. Mas não podes resignar também ao que tu também, dá, né? Também foi a maneira como ela falou. Eu sei, eu percebo que foi com alguma insolência, eu percebo. Isso, uhum. E é um bocadinho paternalista e condescendente, isso é, acaba por nos tirar alguma credibilidade. Eu sei que não nos podemos resignar de forma alguma, atenção. Se conseguimos fazer alguma coisa, isto é muito anarquista, mas se podemos fazer alguma coisa para derrubar um bocado este governo, força, os homens da luta acabaram de ganhar o festival, da canção. Exatamente. Atenção, é fantástico. Vou ver, eu não sei como é que isso aconteceu. É, eu sei que eu estava a ver. Foi voto telefónico. Eu estava a ver, eu votei na altura, só que eu pensei, nunca... Assim, pode ganhar, eu não sei como é que aquilo funciona. Eu fiquei muito contente, mas os meus pais dizem que é vergonha nacional. Ah, mas claro, porque é a geração dos teus pais. Sim. Ainda ontem também ouvi um... Mas vocês chegaram a ver como é que eles ganharam? Porque eu, entretanto, confesso votei, que não vi. Pensei, bem, há possibilidades de eles ganharem pelo voto eu do confesso público. Que não, mas só que depois há as outras pessoas a votar. Foi, aquelas... voto, foi uma corrente fortíssima de voto telefónico. E foi isso que lhes deu a vitória. Exato. Então isso ainda é mais foi um movimento. Forte, sinceramente. Não, é assim, porque eles foram contra as opiniões do júri. Sim. Os que o júri achava que iam ficar em primeiro lugar, ficaram em último. Pelo menos foi o que eu ouvi, eu não ouvi nada disso. Eu acho que é muito bom, porque era tudo música pimba. Mas olha que a música é realmente boa. É assim um bocado mais Zeca Afonso, não acho? Eu com as piadas que eles estão a gozar com isso, Joana. Eles estão a gozar um bocado com essa ideologia do 25 de abril. Eu acho que eles ganharem com isso. É muito irónico. Eu estou com a esperança que eles sejam outros Lordi. Mas sinceramente. Não parece. Eu acho que não é bem gozar, eu acho que eles pegam nessa altura para mostrar um bocadinho de luta. Também. Eu acho que não é tanta questão de eu acho que nós estamos no, nós não podíamos estar melhor, honestamente, porque tudo o que for para dar alguma instabilidade social, para tentar ver se isto anda para de uma maneira, é muito bom. Tivemos o movimento Estilo Linda, é bom, tivemos a questão da... Temos esta questão do festival, sei lá, isto é inédito, foi um movimento telefónico. E assim, eu sinceramente, eu só estava a ver o festival porque estava com curiosidade para ver os Homens da Luta. Porque, claro. Aliás, quem é que agora, da juventude, presta muita atenção ao Festival da Canção? Ninguém. Porque não. As músicas são muito mais, não, realmente. Porque, o Festival da Canção morreu para ir com a Anabela ou com a Sara Tavares. E ou com a Sabrina. Isto é rindo. Não. Elas foram as últimas boas, é o que eu quero dizer. Sim. A partir daí foi descalado. Há uns anos o Festival da Canção tinha músicas brutais, tudo que era tinha qualidade em Portugal ia lá tocar, não é? Sim. Não é o caso agora. E aposto que... Agora há aquela imagem para alguns artistas que é desprestigiante ir ao Festival da Canção, porque... Mas aposto que esta edição teve uma audiência brutal, precisamente por causa dos Homens da Luta. Claro que sim. Mas de qualquer forma, acho que sim. Acho que quanto mais movimentos houver contra o governo, acho que é outro. Não estou a dizer para andarmos a fazer coquetéis molotovs e andarmos aí tipo subúrbios de Paris, não é isso que eu estou a dizer. Mas tem que partir. Está na altura de fazermos alguma coisa. Mas assim, ganhar. Mas se nos queixarmos muito, pá, pegarmos coisas e irmos. E fazer e não queixar, não é? Mas assim, eu acho que ganhar os Homens da Luta mostra uma grande. Mudança de mentalidade. Não, eu acho que há mesmo a necessidade de protestar, não é? Porque... Eu acho que há, não é uma mudança de mentalidade, porque atenção, acho que é os jovens a geração estão mais do teu pai, acho que os jovens estão, os jovens, a malta jovem, está um bocadinho mais consciente, está um bocadinho mais, vamos lá fazer alguma sim, coisa. Sim, porque eu estava a ver está, aquilo, era a minha mãe a dizer está. O quê? Estes gajos aqui a gozarem com isto, e eu e o meu irmão a queremos realmente que eles ganhassem, por isso havia, há sempre as pessoas sim, que estão contra, eles, não é? Eles pensam no... Ai, no... Temos dos António Calvários e das Simones de Oliveira. Sim. Exato, exato. A desfolhada. Exato. Mas pronto. Então se calhar vamos por mais. Vamos. Não, mas é que já o meu primo dizia no outro dia, e tem razão, que isto, os Homens da Luta ganharem, é uma coisa polémica, daí que chama a atenção. Sim. É tanto como mas já pensaram... a Simone de Oliveira, quando disse que faz o filho faz por gosto também. Mas vocês já pensaram... No... Grande frase. Que já pensaram como é que eles nos vão representar foi em Düsseldorf, na Alemanha? Já pensaram como é que eles vão nos representar? Não faço já, ideia. Já pensaram só naquela? Dois malucos, dois lunáticos de guitarra na mão a gritar. Já pensaram? Eu contextualizado, digo... porque faz parte da nossa cultura, 25 de Abril e tal, criqui. Agora, lá fora, é completamente anacrónico. Mas, assim, no fundo nós estamos a levar muito do nosso país lá eu fora. Acho, eu penso que podem ser outros Lordi, é como eu te digo. Ai, meu Deus, Lordi não. Lordi não. Não, podem ser na medida em que chegou lá completamente diferente e ganhou aquilo. Sabes? Ah, pronto. Pois. Não, sim, não estou a falar de eles virarem banda de heavy metal, não. Ah, mas é a magia. Não, é porque eles já têm o Kalashnikov, não é? Não, ou é aquele Hezbollah, os gajos. Opa, quando eles faziam o Vai Tudo Baixo. Sim, o Warriors também tinha. Warriors of the. Exatamente. Warriors of the. Exatamente. Eu prefiro que vá uma música tipo esta dos Homens da Luta do que. Uma música que não diga nada. Que não diga. Não, e que não seja tão. Ai, não sei, aquelas músicas tão pop a tentar. Eu vi umas horríveis. Havia lá umas com a batida tipo. Aquilo não representa nada a Portugal, percebes? É só mais uma tentativa de. Não sei. É aquelas músicas pop puras, estás a ver? Muito más. Mas também se diz o que é que os outros países levam? Aquelas gajas quase das despidas de dançar e. Mas está bem, mas são elas que ganham. Os ex-países satélites da União Soviética são aqueles que levam tudo. São lá, mas elas chegam lá com shorts tipo prateados, com os cabelos todos arriados e com as todas. Levam aquele desses. Estás a ter o gel de sleep? Não, porque acho que ele é um bocado peludo no peito. Não sei se sente bom. Acho que não. Bem, música. Música, então, seguindo o espírito um bocado de levantarmos e fazermos alguma coisa, vamos então para o 500 Dias de Summer. 500 Dias de Summer. Summer? 500 Days of Summer. A música dos Wolfmother, Vagabond. Esta música é a parte. Esta música é a música que marca a viragem do desgosto. Ele está farto de estar. A morrer, deitado na cama, prostrado, barriga para baixo, a brincar com uma bola de ténis, e aos primeiros acordes da música ele de repente olha para a bola de ténis e diz: não, vou fazer algo da minha vida. E começa a voltar a mexer nos livros de arquitetura, volta a desenhar, volta a ir a entrevistas de trabalho, volta a endireitar a vida dele. Portanto, seguindo o exemplo dele, vamos nós também tentar endireitar a nossa vida neste país ao som de Wolfmother. Other was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Acabámos de ouvir Nancy Sinatra, a icónica música de Kill Bill, o primeiro Bang Bang, My Baby Shut Me Down, a música que se ouve, que abre logo o genérico do Kill Bill. Para quem viu o filme, Kill Bill é um dos melhores. São espetaculares. São espetaculares. Primeiro e segundo, sim. Então, esta é aquela cena em que está preto e branco e é a noiva morta ou ensanguentada, uhum. Nunca sei o nome dela, e vês o Bill aproximar-se dela, limpar-lhe a cara. E do nada, pumba, um tiro na cabeça e automaticamente começa a música da Nancy Sinatra. Baby, shut me down. Exato. É um momento gosto icónico. Muito. É. Ai, fiz porcaria. Ai! Ah, eu grito! Não, tu estás a falar. Estão sem temas, estão a abordar um tema. Eu tenho um problema enorme que é quando estou a cair ou quando está a acontecer alguma coisa, eu em vez de parar ou reagir, grito. É a coisa mais estúpida, não diria. Isso é normal. O João Pimenta, sim, o João Pimenta está sempre a gozar comigo, porque nós aqui nos elevadores da faculdade, o elevador está fechado, estamos lá dentro, entretanto há sempre alguém que tenta, e eu em vez de carregar no botão ou de fazer, só faço... Ah! Como olha, se eu fosse abrir a porta. Eu também sou um bocado olha, assim. Mas fazes muito bem em não tentares, porque uma vez eu entrei lá e fiquei lá fechada por causa dessas brincadeiras. Eu entrei em pânico. Lembras? Ela estava lá dentro fechada e nós estávamos cá fora e eu estava mais em pânico do que ela. Mas eu já estava fechada. Para mim, eu tinha lá cadeiras dentro. Aliás, foi na inauguração da rádio. Foi na inauguração da ESC. Então eu sentei nas cadeiras. Acho que isso é importante. Eles estavam mais preocupados. E eu andava lá fora e ai meu Deus, a Jura está lá dentro. Agora. Mas pronto, só para perceberem que estão sempre a gozar comigo, que dizem que acredito que tenho algum poder supersónico na minha voz que afasta e impede coisas. Mentira! As coisas continuam a acontecer, eu caio, alejo-me, fico cheio de nódulos negras e não corre nada. Mas gritaste? Gritei, claro. E gritei agora por causa de microfones, que estupidez. Mas olha, por isso é que volta aos elevadores. Por isso é que eu não gosto de elevadores. Sim. Por isso é que mas também não gosto, mas tive um bocado de contrariar essa coisa e pronto. Tiveste que escolher entre subir escadas e cansaste e enfrentares o medo dos elevadores. Sim. Mas ficas em forma, pernas. Pronto. Sim, ficas muito tonificada. Muito tonificada. Pronto, sim, é por isso nós viemos de escadas para aqui. Sim, mas a descer, atenção, a descer todos os santos ajudam agora a subir. Bem, se calhar mais uma, não é? Bora, uma musiquinha. Mais uma música, então deixa-me ver. Então, podemos pôr Radiohead, que é sempre bom, para a tosse. Uhum. Aprovado. Aprovadíssimo. Então, esta é uma música que há muita gente não conhece, que é do filme Romeo e Julieta, do Baz Luhrmann, a interpretação moderna, com o DiCaprio e com a Claire Danes, uhum. Não sei como se chama a rapariga. Ainda é dos filmes mais fofinhos sempre. Eu adoro este filme. É horrível, já sabes o fim, pá. Mas eu adorei o filme. Mas pronto, este realizador é muito bom, porque faz sempre coisas completamente diferentes, pensa completamente fora da caixa, e esta interpretação moderna é muito boa. Ali os gangues. Os gangues, muito bem, uhum. Muito bem feito. E adoro esta música, chama-se Talk Show Host, do Radiohead. Esta música, eu não vos consigo dizer, esta música é muito estranha para mim. Há dias em que eu ouço a música e digo que é uma música lânguida, uma música quase para despir, uma música como, não sei, honestamente, quase assim um strip e tal, é muito, muito boa. Há outros dias em que eu ouço e é melancólica, é pesada, é triste, é tudo aquilo que tu tens a lembrar. Mas a música também dá muito para isso. A voz de Tom York é sempre aquela base, portanto, dá para fazer bebés ao som dela, como dá para partir uma casa inteira ao som dela, como dá para fazer panquecas ao som dela, portanto, a voz de Tom York é aquela base. Portanto, Romeo e Julieta, Radiohead. I want to. I want to be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds. Dear, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine. I'm in bed each night at nine. P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all, I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you. Write to the Browns just as soon as you're able. They came around to call. I burned a hole on the dining room table and let me see. I guess that's all. Nothing left to tell you, dear, except each day seems like a year. Everybody's thinking of you. P.S. I love you. Olha, temos connosco em estúdio, João Pimenta. Pimenta está connosco. E não sabe se está por telefone. João. João 91. João. João, fala connosco. Vá. Anda cá. Chega aqui ao micro. 1-3-2-3. Ah, já está. 1-3-2-3. Anda cá. 1-3-2-3. Experiência. Vem para o pé de mim. O João Pimenta é aquele que estava a gozar comigo com os meus gritos. Diz aqui olá. Olá. Olá, João. Olha, o que é que estás aqui a fazer? João. Vim cá visitar-vos e esqueci-me do meu número de telefone. Estava a perguntar se... Queres fazer uma queixa em relação à Secretaria? Diz aí, caso alguém queira apontar. Quero fazer uma queixa porque a Secretaria está sempre fechada. É assim, supostamente a Secretaria fecha ao 12:30 e o João chegou aqui ao 12:32. Por isso, acho que não há eles não têm pressa para abrir, mas têm pressa eles para fechar. Eles são eficientes no seu cumprimento de horários. Vai, João, vai de Santiago. Pior que a loja de Cidadel. Que vergonha, que vergonha. Olha! Olha! Querem então chamar o Isaac cá para dentro? Não! Quantos mais agora... melhor! Exato, quantos mais melhor! Vamos lá fazer. Isto é uma festa! É. Olha, isto é Miami Beach. PS I Love You foi o que acabámos de ouvir da senhora, de uma senhora chamada Neely McKay. É assim, o filme PS I Love You é fraquinho. Não é fraquinho, é. É mais um. Não, é um honestamente, é um bocadinho fraquinho. É um bocado é um filme rodriguinho. Não faz para falta. Ver com a namorada e tal. Mas esta música é muito boa, porque isto é uma cover de uma música bem velhota da Billie Holiday, se não me engano. E o PS I Love You, sim, a letra é muito sim. bonita. E esta música, esta cover está muito bem feita, é muito refrescante. É quase como um Vick, é um bálsamo. Põe-se no corpo e respiramos melhor e pronto. Mas o filme quer dizer. Um cigarro de menta. Epá, não é tão bom, sabes? Porque eu gostas muito. Eu não posso falar sobre isso porque não sei se depois vai ser ouvido em certos circuitos okay. familiares. Então não interessa. Só vai se tu quiseres. É uma menina. É isso, não. É isso. Cala-te, idiota. Só vai se tu quiseres. Ai, meu Deus. E depois tem quer dizer, nós vamos meter lá um linkzinho para o teu Facebook. Sim, mas eu também devo dizer que esses não são os meus pedidos, eu não consigo. Lucky. Só para desanuviar um bocado. A Luísa é que tem muito hábito de menta. De vez em quando também. Acho eu. Está bem. Querem uma próxima música? Acho que as pessoas vão ficar contentes por saber que a Luísa tem, sabe? Pronto, vão ficar. Falar da vida dos outros. Exato. Ah, João, eu sou quiser, tão boa que eu falar da vida dos outros. Ora bem, próxima música. Vamos para a próxima então. Tarantino outra vez, meninas, tem vamos que ser. Tarantino. Eu gosto de Tarantino. É, vá, bora. Ora, esta música do Tarantino é capaz de ser uma das minhas favoritas. É de um filme pouco conhecido, que é Jackie Brown. A música chama-se. Across the 110th Street, eu não sei dizer 110th Street. 110th Street, porque eu sou burra. E um senhor chamado Bobby Womack. Esta música é brutal, porque é a música que abre logo o genérico. Vemos a Jackie Brown, que é uma hospedeira. Vemos a Jackie Brown a passar o aeroporto todo. Acho que nunca vi esse filme. É muito bom, porque eu acho que é com a atriz que entra na letra L, que é a mais velha de todas. Que é a irmã daquela que é a professora da arte. A letra L não é a série. Sim, é, sim, é não sei, não senhoras sei. Gostam de senhoras. não, e ela entra já passado muitos anos, já velha, mas neste filme é muito bom porque logo na entrada. Eu só me lembro daquela que é a polícia, que da que a outra. Depois eu mostro. A entrada é muito boa porque assim que entra a música, vocês agora ouvintes vão ouvir a música é um flow, é um funk, é uma coisa brutal. Então a música aparece e ela aparece logo a andar muito decidida. Então é logo, percebemos logo que é uma personagem forte, feminina, sexy, segura de si, não tem qualquer tipo de problemas, está numa farda hospedeira super sexy, ainda tem que correr um bocadinho para apanhar o avião, é Tarantino, é tão bom. You go girl, sister. É mesmo isso. Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. Ooh. Introduz-te. Bem, e assim chegamos ao fim do nosso querido programa. Com muita pena. Mas antes disso, ainda temos aqui uma música que a Rita vai anunciar. Pois é, diz que sim. Diz que sim. Anuncia a música e tu gostas muito desta música? Gosto muito do artista. Basicamente, gosto muito. Como, é a tua paixão. Como o Oscar já tinha dito no programa anterior, jazz, Jamie Cullum. Este grande menino. Grande também gostas menino. Muito de jazz em geral? Gosto bastante. Sim, sim, porque foi. No, a Rita foi a pessoa a quem nós dedicámos a música de Jamie Cullum. É verdade, acho que sim. Ah, pois sim. Foi, pois foi. Foi, foi, foi. E acho que tenho muita pena que não tenham chamado para vir aqui também. Estás cá agora? Não, esta música é muito boa porque isto é do filme, um dos últimos filmes que do Clint Eastwood fez. Eu confesso que esta música não está aqui à toa. Esta música é uma daquelas músicas que, para quem não viu o filme, não vi. O filme, não é preciso ouvir a música para ver o filme, porque a música é muito boa por si, é muito encorpada, tem muito sentimento, mas para quem viu o filme. Ainda tem mais. Ainda tem muito mais, porque é a música final em que o rapaz, porque a história, no fundo, muito rapidamente, é o senhor de idade, que é o Clint Eastwood, que faz amizade com o rabugento. Que é assim rabugento, não é? Ele é muito rabugento, ele é muito, um homem um bocado estagnado na vida, perdeu a mulher, estás a apanhar o seu, contar a nada, João. E ele faz amizade com um rapaz que é Humung, é tipo tailandês, não sei, é assim uma, uhum. É uma meio asiático. E ele faz amizade com ele e criam ali uma relação muito engraçada. E ele tem o Gran Torino, que é um carro que ele tem guardado na garagem, mas que ele só limpa, ele nunca sai com o carro. E então a cena final é o miúdo, ele entretanto, o Clint Eastwood entretanto morre, sacrifica-se, uma questão de guerra de gangues e tudo mais, e a cena final é o rapaz a sair da garagem com o carro dele, a quem ele deixou o carro, não é? Ao som do Jamie Cullum. Esta música, confesso, também é muito significativa. Portanto, já não é preciso ver o filme. Porque... Não é, porque já temos aqui um final. Toda a surpresa. Exato. Não, ele morre. Desculpa, não estragar o spoiler. Ele morre. Eu gostava de ter ido ver esse filme e não tive a oportunidade e agora já não vou por tua culpa. Cala. É muito estragaste bom. Tudo. Epá, acima de tudo, a música associa muito o início de um novo ciclo. Eu confesso, fui ver esse filme com o meu avô, ainda estava ele vivo, portanto. Foi o último é filme. Mais emocionante. É o último filme que fomos ver juntos e o papel dele tem muito a ver. Portanto, tudo é estupidamente lógico e faz todo o sentido. Portanto, esta música é para ele, é para o Clint Eastwood, é para... É dedicado. E gostei muito de estar aqui, vocês são muito boas pessoas. Muito obrigada. Tentaram assaltar uma entrada, mas sabem que eu nunca trago dinheiro comigo. Gostei bastante. Rita, os teus risos são fora das tabelas. É a única coisa de jeito que eu faço neste programa. Ah, só rir! Eles pagam-te para te rires! Exatamente. Fantástico. Isso era bom. Eles não nos pagam. Não pagam. E já agora fica aqui Gatunes. Um convite para o João vir cá uma próxima vez. Não, ele é cigano. Ele é cigano. Ele rouba as cadeiras. Ele começa a roubar. Não aconselhas o João vir cá, portanto. Não. Não. Mas pronto. Então vá. Fiquem com ela, minha. Vamos despedidos, pronto. Então, nós voltamos para a semana. Com um tema ainda por revelar, mas que será revelado naquela coisa que é o Facebook. Em breve. Facebook! Este programa também vai lá estar em podcast. Mais tarde, ao domingo, normalmente. E temos repetição na terça-feira. Temos repetição na terça-feira, às 6 da tarde. Sim. Assim, depois do chá e mais. E mais, não sei, olha, acho que as pessoas podem mandar sugestões de temas. Nós também estamos sempre abertas a novas. Sim, as pessoas falam connosco, são introvertidas. Não querem saber de nós. E pronto, e obrigada Rita mais uma vez. Obrigado, gostávamos muito de ter aqui. E até para a semana. Fiquem com Cullum, que só vos faz bem. À saúde. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle night, tender breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. so they shine with the things I've known and breaks through the trees. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong to you along in your skin. Just wondering, gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, a heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shatters my skin. It's sparkling. World is nothing more than all the tiny things you left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs, travel far. A drink instead on my own. Oh, how I've known. Battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Quando os macacos dominavam o mundo.